tá boa, a maré tá boa, a maré tá boa, meu Deus do céu, a maré tá boa, a maré tá boa, a maré tá boa, a maré tá boa, meu Deus do céu, a maré tá boa. Peguei muito peixe, veio até piranha, tratei devagar das escamas na minha pequena cama. E comigo é na palha, nunca falta minha vela. Mal lastrada meu rio, ah, meu Deus do céu, tá batendo onda, tá batendo onda, tá batendo onda, tá batendo onda, meu Deus do céu, a maré tá boa. A maré tá boa, a maré tá boa, a maré tá boa, meu Deus do céu, a maré tá boa, a maré tá boa, a maré tá boa, a maré tá boa, meu Deus do céu, a maré tá boa. Tem um bom quilombo e uma bicicleta, e se Deus quiser vou chegar até o 100 anos atleta. Se o bicho pegar e a cabeça pirar, pirou, pare para espiar na beira do mar, pôr do sol no porto, pôr do sol no porto, pôr do sol no porto, pôr do sol no porto, ah, meu Deus do céu, tá batendo onda, tá batendo onda, e a mulher tá boa, pôr do sol no porto, ah, meu Deus do céu, a maré tá boa. Doido, doido, doido, doido muito doido, doido, doido, doido, doido muito doido, doido, doido, doido, doido muito doido, doido, doido, doido muito doido, doido.